Confirmar o vento por azul 9185. 080 graus 129. Certo, obrigado.

graus e 95 nós. Eu vou fazer uma missão aqui. Eu vou fazer uma missão aqui. Hotel Houston. Charlie, can you help me walk the coast? O 208, obrigado. Controle Salvador, boa noite. Algum mundo 705 decola. Contato com a Rádio Coragem, em relação ao 3, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, Approach direct to Moscow. Approach to Moscow. Go over to the center. Over the line. Thank you.

23, traço de 2 horas, em uma linda, de um oeste. Mais que o de 2. Eu estou com a de 2, 3 horas, para o nível 1, 1, 2. Deixa para 2000 pés, PNH 1008. Autorizado o sinal de seguimento da certeza que são 0, que pode ser ligado, controle a restrição de estilo e rastro. home center, 2.1-48.08, is enable 126.0. Salvador, zona 053, está cruzado, 2.5 milhas para o sul, fim de terra. as outras empresas, 9098, corrigindo. Fala, 0503. 070 graus, contato. 714 graus. Controle Salvador 120.8, obrigado, boa noite. Azul 9188. Autorizado 0070. Salvador Azul 9188, passando 1500 pés agora. Azul 9188, uma patrulha de flyers, tudo em dia, saída Conde para 190. Só em dia, saída Conde para 190, Azul 9188.